falaram de um lugar, de um lugar muito distante daqui, e falaram de um lugar onde o rei dos reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está sentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, santo, eu e esse lugar não se pode comparar. Hoje riqueza é o que não falta, sabe? E coroa até teremos ali. Cantaremos com os anjos, voaremos com arcanjos, livre viveremos, e pra sempre então diremos. Adoro.